América, século 21. Tem fogo no céu da cidade, não são fogos de artifício. É bom me ouvir, melhor não me subestimar pelo meu tamanho, cara, raça ou vício. Sou Gustavo, codinome Black Alien, patente, primeiro tenente. Vim vingar os moradores daquele edifício. Interestelar 72, esquadra número 7. Na terra, em reconhecimento aqui desde o início. Se tem disposição, junte-se a mim. Se não, sai da minha frente, não atrapalhe o meu serviço. De qualquer maneira, vou passar por cima na pressão que tem a rima. E não há nada de pessoal nisso, nem comédia, nem brincadeira. É alto saldo de soldados mortos, feridos, confinados a uma cadeira. O mal domina esse planeta, é preciso combatê-lo e eu já tenho a minha caneta. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Deus abençoe minha América. Como eu já disse, se não ajuda não atrapalha. Não posso perder o meu controle na batalha. Sendo assim, reservo o direito a mim de fumar o green, não o palha. E se equilibra o meu espírito, tenho que dar 24H na defesa contra o mal que se espalha. Meu verso eu sei, além da imaginação, da imagem e do som, de Saturno e o Sol sem explicação. Nossa presença não é coincidência, pois Deus não põe ninguém aqui à toa. Demônios estão na presidência enquanto você liga a TV pra ver, sei lá, rock balboa. Vou costurar as veias abertas da América Latina. Dividiram em três, jogaram duas na latrina. Porque a América do Sul quebra. Porque banqueiros guardam seus dinheiros em cofres em Genebra. Tony Blair, Saddam Hussein, George W. Bush, Osama Bin Laden também. O demônio e seus assessores diretos. Eu vim pra salvar o mundo pro meu e pros seus netos. Como vento e ao céu como teto, tranquilo pra fazer um piquenique. Hoje o mundo vai a pique, tal qual Titanic. O tempo não para, posso ouvir o tac-tic, tac-tic. Apocalipse sinal, fundo monetário internacional. A teoria da conspiração é real. Concentração é fundamental. Na guerra secreta na terra, o bem contra o mal. Entre as pernas curtas da mentira e os braços longos da lei. B.A. Efeito repetição na audição. Sem lança perfume ou delay, delay. Todo som emitido pra sempre se propaga. Respeito com a palavra, pois nada é pra sempre a não ser ele, até o sol se apaga. Mas hoje não tem eclipse, Black Alien. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Deus abençoe minha América.